Graça e paz, irmãos e irmãs, com grande alegria e gratidão, nós vamos compartilhar mais um capítulo da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do profeta Jonas. Capítulo 2 do profeta Jonas, um capítulo bem pequenininho e fácil de compreender, mas extremamente necessário para a nossa vida. Extremamente necessário. Tá bem? Então, nós vamos fazer como sempre temos feito: leitura devocional, a leitura bíblica, uma palavra pastoral. Antes disso, eu digo rapidamente a você: essa semana ainda não recebemos mais nenhum nome. Semana passada recebemos. Essa semana, aliás, essa semana chegou um nome, mas eu aguardo agora mais um. Espero que mais uma pessoa seja indicada para fazer parte desse grupo de WhatsApp, tá bem? E receber mensagens bíblicas todos os dias. Esse grupo se chama Santidade Bíblica e o número é esse que você está recebendo aí. Nós também não podemos esquecer do blog. O blog é um verdadeiro acervo, já é um verdadeiro acervo, quase metade da Bíblia ministrada capítulo a capítulo. E a missionária Vivian Lopes ainda agrega a esses capítulos ministrados no WhatsApp, ela agrega os vídeos que estão sendo postados no YouTube. Então, temos ali um acervo enorme que você pode acessar, pode ser edificado e pode, eu tenho insistido nisso, utilizar para grupos de trabalho, grupos de estudo bíblico, escola bíblica, e todo tipo, grupo de discipulado, pequenos grupos. Pode ser um grande instrumento, uma grande ferramenta. Só o que nós temos hoje é suficiente para você ministrar por uns 4 anos, sem repetir conteúdo. Então, se quiser compactar, claro, pode ficar em menos tempo, mas há um acervo grande e cresce a cada dia. Hoje vai crescer também com mais um capítulo. O blog é Blog Logos 7, ponha só o número, tá bem? Só o numeral 7. Bloglogo7.blogspot.com. Bloglogo7.blogspot.com. E para encerrar, nós temos 10 postagens no YouTube de mensagens. Você não pode perder. E não pode deixar de compartilhar com mais uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, peço por gentileza você, comprometa-se com a obra, e essa é uma maneira que você se compromete sem estar diretamente comprometendo o seu tempo, seu recurso. Só esperamos que você esteja orando por isso. Então, ore por nós. Ajude a divulgar o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. E, se desejar, tem ali, quando nós estamos ministrando, e nós precisamos muito, se você desejar, só se você desejar, tem ali o nosso Pix também, para que possamos ser supridos nas nossas necessidades e continuar pregando o Evangelho. É isso que tenho feito desde que me converti em 1985, muito antes de ir para o seminário, e então quero continuar toda a minha vida compartilhando dessa palavra, procurando fazer com que essa palavra vire vida abundante em mim, vida plena, vida eterna a cada dia e através de mim ela possa ser transmitida. Isso também é a palavra da pastora Margarete. E por quem eu peço oração, ela tem passado momentos de muita dificuldade, muita dor, muitas dores, principalmente aí nas pernas, tem um problema circulatório, tem uma série de problemas aí, né, que precisam ser resolvidos, né, a tireoide e outras coisas que precisam ser resolvidas, então peço a sua oração. Portanto, terceiro meio, WhatsApp, Santidade Bíblica, com esse número, blog, eu já dei o endereço, não deixe de utilizar, e no YouTube, canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, você não vai gastar nem um minuto, e poderá dar um like, né, um joinha, onde você vê o polegar ali, tá? Como se você estivesse dizendo valeu, obrigado, joia, foi bênção, tá bom? Dê um joinha ali, dê um like, gostei, valeu, né? Fazendo aí uma palavra mais livre. E você pode fazer uma coisa muito importante para nós, que é inscrever-se. Eu vou falar agora em alto e bom tom. Irmão, irmã, não paga nada para fazer inscrição. Nada, nada, nada, absolutamente nada. Nem paga e nem pagará. E nós também não nos dirigiremos às pessoas arroladas para pedir oferta missionária específica. Não. Nós falamos para todos. Falamos para todos no WhatsApp e também todos podem ver o Pix no canal do YouTube, passando, sempre está lá o número, falamos para todos. Então você não precisa se preocupar, ah, vou me inscrever e isso vai tomar meu tempo ou vai gastar meu dinheiro. Não, não gasta nada. A única coisa que vai acontecer para você é que você não vai perder uma ministração. Porque fazendo a inscrição, você, assim que o vídeo é postado, a gente diz sobe para o YouTube, né? Um upload, assim como tem o download, né? De baixar o texto. Quando nós entramos com o texto, falando ainda mais, de modo mais acessível, quando nós entramos com o texto, com o vídeo no YouTube, você imediatamente vai receber. Isso é uma vantagem enorme, porque você, se tiver naquela hora com oportunidade, já pode ver. Se não puder, pode ver à tarde. Se não puder, pode ver à noite. Se não puder, vai ver amanhã ou depois, mas não perderá um vídeo. Você será sempre informado. E para nós, para quem interessa para vocês, porque, irmãos, vocês sabem melhor do que eu, principalmente os mais jovens, né? Isso fortalece, posiciona o canal na plataforma do YouTube como um canal que está tendo procura, que está tendo número de inscritos, essa coisa toda. Então é muito importante. Eu vou contar só um exemplo para você. Logo que nós soltamos o primeiro vídeo, era uma determinada, não vou falar das marcas aqui, era uma determinada propaganda e alguns comentários, sempre tem esses comentários de fofoquinha, né? E algumas coisas que aconteceram quando a gente postou o primeiro. Agora, no último, já foi colocado uma marca bastante conhecida, uma marca mundial, além de colocarem também, sempre eles projetam pastores muito significativos. Isso é bom, porque você pode ver esses pastores e falar, opa, então se eles estão indicando, isso pode linkar você a esses pastores e pastoras, e você pode ouvi-los depois. Então, é uma bênção para você e é uma bênção para nós, porque posiciona o canal melhor. Nosso canal fica, mais visualizado. Outra coisa que acontece: quanto mais acesso nós temos, maior a chance de que, durante outra pregação de outra pessoa, outro pregador, comece a surgir também um flash do canal Metanoia. Aí, quando surge o flash, a pessoa, opa, que é isso aí? Quem é essa pessoa? Quem é esse pregador? E a pessoa pode então acessar. Então, a sua inscrição é importantíssima. Dê o like ou joinha, valeu. Inscreva-se hoje. Não inscreva amanhã, não. Inscreva-se hoje para nós nos posicionarmos melhor. Se você fizer a delicadeza de divulgar para mais alguém, você vai contribuir para o anúncio do Evangelho, da Bíblia. Então, compartilhe com mais alguém e, sendo o seu desejo também, faça um comentário, tá bom? É isso. Então agora vamos lá, depois desses 10 minutos. O capítulo até nos permite isso, porque ele é rico em qualidade, basicamente com dois elementos importantíssimos: rico em qualidade, mas pequeno em extensão. Então, isso abrevia a nossa ministração. Muito bem. Vamos fazer a leitura devocional? O Everson nos mandou hoje uma mensagem do pastor Antônio Júnior, que, aliás, eu também já vi no YouTube. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Nem sempre podemos controlar o que acontece em nossa vida, mas sempre podemos escolher como reagiremos em cada situação. Quando paramos de reclamar e agradecemos a Deus pelas coisas boas da vida, os problemas se tornam insignificantes. Por isso, tenha bom ânimo e seja grato a Deus, independente do que você esteja passando. Se as coisas não estão saindo do jeito que você queria, se alegre. Pode ser que Deus esteja planejando algo melhor, ou então você ainda não está pronto para receber a bênção que está prestes a chegar. O irmão nos desejou bênção. Um bom dia, e nós desejamos a ele e a todos vocês uma boa noite, um bom dia amanhã, que todos fiquem na bênção do nosso Deus. Aleluia. Tomar uma aguinha aqui para os jovens pregadores. Eu tenho me converti em 85, mas fui para o seminário em 89. Então, são aí 35 anos de ministério. Não tive um caso, nenhum, de problema de rouquidão, porque sempre observei uma orientação que foi dada no sentido de manter a hidratação. Tomando água. Está pregando? Toma um pouquinho de água. Vai dar um estudo? Tome água. Já tive um pouquinho, né, de rouquidão, mas nunca um caso crônico. Você tem que hidratar. Tem outras coisas que se recomendam também, mas eu quero dizer a você, vale muito a pena a hidratação nesse caso. Ótimo. Vamos ler a oração de Jonas, 10 versículos, capítulo 2. Ele que foi jogado ao mar, foi engolido pelo grande peixe, e ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Encerramos aqui ontem. Capítulo 2. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, ou Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Sheol, da morte, irmãos, da mansão dos mortos, tá? Sheol é isso. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Sheol, da morte, da sepultura. Ó meu Senhor Elohim, eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Irmãos, até o versículo 7, primeira palavra sobre essa oração de Jonas. Jonas, dentro do peixe, do ventre do peixe, teve um momento de, primeiro, terrível, né, que ele estava passando. Como a presença da morte, né? Sentiu a morte ali se avizinhando da vida dele. E ele chega a perguntar: será que eu ainda vou contemplar o templo em mais alguma oportunidade? E eu fui até as profundezas, né? Da alma, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram, afundei, né? No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura do Sheol, ó meu Senhor Elohim. Então, Jonas se quebranta na hora em que ele está para morrer dentro do ventre do peixe. Ele não tinha clareza do propósito de Deus ali. A única coisa que ele sabia é que ele tinha sido chamado por Deus para pregar em Nínive e ele desobedeceu. Foi para Tarsis e acabou passando por uma tempestade terrível. Todo mundo que estava no barco sofreu por causa dessa tempestade. Todos sofreram porque Jonas desobedeceu. E aqui, no ventre do peixe, quando estava à beira da morte, ele se quebrantou. Primeira palavra: é necessário que nos quebrantemos diante do Senhor. A única coisa que nós desejamos é que nem eu, nem você, deixemos para nos quebrantar na hora da morte, às vésperas da morte. Bom, pastor, se for na hora da morte, Deus vai ter misericórdia? Claro que Deus teve misericórdia, só olhar outras situações em Jesus Cristo mesmo, o ladrão na cruz. Deus vai ter misericórdia se você se quebrantar realmente. Se for um quebrantamento real, se não for algo só de desespero por causa da morte. Se você se quebrantar, Deus vai considerar esse quebrantamento. Todavia, é melhor que você não deixe para a hora da morte. É melhor que seja hoje. Hoje é o dia. Fico pensando isso. Aliás, agradeço, porque ontem nós tivemos outro pico de escutas dessa mensagem, então eu peço em nome de Jesus que ele toque no seu coração, no meu coração, e nós não nos permitamos isso, um quebrantamento à beira da morte. Não, vamos nos quebrantar agora. E pense de modo um pouco mais existencialista e entenda: ninguém sabe a hora da morte, a finitude está aí, né? O fim está aí, ninguém sabe o dia nem a hora em que vai partir. Hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o dia e a hora é essa de nos quebrantarmos diante do Senhor, porque certamente isso nos trará bênção e vitória. Aleluia. Versículo 7, 8, 9, 10. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, viu? Quebrantamento dele foi ali, ó. No finalzinho, né? No que poderia significar o fim da vida dele. Minha vida estava se apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira e piedosa benevolência. Em hebraico, chesed. Ou seja, aqueles que são idólatras, que acreditam em ídolos feitos por mãos humanas, afastam-se da presença do Senhor, da verdadeira presença de uma benevolência de Deus, uma benevolência piedosa que nos leva à comunhão com Deus, porque piedade, pietá, significa isso, né? A minha relação com Deus. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe e esse vomitou Jonas na praia. Segundo lugar dessa palavra, primeiro, houve um grande quebrantamento à hora da morte. Número dois, esse quebrantamento foi acompanhado pela misericórdia de Deus e Deus fez com que o grande peixe o vomitasse de novo, agora na cidade de Nínive. Quando eu digo de novo, ele teve uma nova oportunidade, né? Então, o peixe o vomitou e ele teve uma oportunidade de, em Nínive, fazer aquilo que Deus tinha ordenado, pregar aos ninivitas. E Yahvé deu a ordem ao peixe e esse vomitou Jonas na praia. Primeira palavra para mim e para você: quebrantemo-nos diante do Senhor. Segunda palavra: não quebrantemo-nos na hora da morte, né? Mas quebrantemo-nos hoje, agora, quebrante-se e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor tem um plano para a minha vida, o Senhor quer me utilizar para distribuir folhetos, acho que nem se usa muito isso mais, mas distribuir mensagens, pequenas mensagens pelo celular para os meus amigos, mandar mensagens para eles, divulgar a palavra de Deus de uma maneira, de outra maneira, investir. Pastora Reinilda, falamos com ela recentemente, precisa de Bíblias. Você pode ajudar enviando Bíblias lá para Rondônia, para, na verdade não é Rondônia, região do Amazonas, né, da Amazônia, comunidade do Iranduba. O nosso abraço aos irmãos indígenas, nosso abraço, a pastora Renilda, nosso abraço. Você pode fazer de milhares de maneiras. Você pode orar pelos povos, você pode divulgar o evangelho para os povos de várias maneiras, ou diretamente você, ou distribuindo Bíblias, ou enviando mensagens. São milhares de maneiras, e você também pode ofertar a missionários para que esse evangelho propague-se. E para isso nós temos que manter. São poucos os que se dispõem a estar como ela na situação de fronteira. São poucos, mas é claro que todo missionário pode estar lá no centro de BH, de Juiz de Fora, pode estar no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde for, de Nova York, e todos precisam de oração, todos precisam de ajuda, na divulgação do Evangelho, todos precisam de incentivo, alguns, poucos, não precisam de apoio financeiro, então, nesse caso, você pode ofertar para outros direcionamentos, né, da sua igreja local, da sua denominação e outros que você conhece. E outros também precisam disso. Você pode se comprometer. Então, primeiro, quebrante-se e não deixe para se quebrantar na hora da morte. Segundo, coloque-se à disposição. Quando Deus remeter você à cidade de Nínive, eu não sei qual é a sua Nínive. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para você, mas você pode ser um missionário. Todo cristão é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, reino e sacerdócio. Todo cristão. E você pode ajudar dessas três maneiras que eu falei: orando, divulgando, contribuindo. Todos, em nome de Jesus, façam isso. E não vamos fazer na hora da morte. Eu encerro essa primeira parte da leitura, e já vamos logo encerrar a palavra também, lendo de novo o versículo 9. Eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça, o que prometi, cumprirei. Meu irmão, minha irmã, faça isso. Você se comprometeu com Deus? É um obreiro do Senhor, é um presbítero, é um diácono, é um evangelista, é um pastor, uma pastora. Se comprometeu, cumpra fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe e esse vomitou Jonas na praia. Já aviso a você que essa praia que ele foi vomitada, nós vamos ver, se assim o Senhor nos permitir, é em Nínive. Ele vai parar lá no lugar onde ele foi chamado para ir. Muito bem. Uma consideração de rodapé e depois aplicação final e bênção. O grande peixe é uma tipificação da sepultura onde o Messias, o Cristo, passaria 3 dias. Eu já disse para vocês. Três é um número simbólico, é a virada absoluta da história. Onde está isso, pastor, para ter respaldo bíblico? Livro de Ester. Mas também há mais de centenas de referências, sempre com o número 3, que para o hebreu, até hoje, o israelita, é tranquilo, ele já vê, já entende na hora. Você que tem que entender. Que não é dessa cultura, que o 3 representa a virada completa na história. No caso de Esther, houve um decreto, e esse decreto por um homem mau, estabelecia que, com o respaldo do rei, ele induziu o rei a decretar que todo judeu pudesse ser perseguido e morto. Tinha dia e hora para matar todos os judeus. Então você vê que o que aconteceu na Segunda Guerra com os nazistas não é coisa nova. E Esther jejua, por isso o jejum de 3 dias é chamado o jejum de Esther, tá bem? Jejum de 3 dias é o jejum de Esther. Por quê? Porque ela jejuou 3 dias, se apresentou diante do rei, e quando ela se apresentou diante do rei, Deus mudou toda a história, e o decreto que havia de morte contra todos os judeus em todos os lugares do Império Persa foi revertido. E ao invés de matar os judeus, os homens maus que planejaram esse morticínio é que foram mortos, foram enforcados, e por isso os judeus até hoje comemoram a festa do Purim. Por que Purim? Porque foi no momento da festa de Pur, que também representava sorte. Purim é como plural, uma grande sorte, uma grande virada na história, uma transformação total na história. E tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é como um plural, não é uma sorte qualquer, é uma sorte divinal. Ou seja, um plano divinal de restauração que Deus promoveu para o seu povo. Isso está lá no livro de Esther. Muito bem. Agora você vai ler o livro de Esther, vai ver detalhes, vai estudar, vai ser uma bênção você estudando isso. E o que mais que nós podemos destacar aqui? Então, é uma tipificação do Messias, porque Jesus morre na sexta. E esse dia se encerra às 6 horas, sexta-feira, 6 horas da tarde. O sábado é das 6 da tarde da sexta até o 6 horas do outro dia. Primeiro dia, o dia da sua morte. Sexta-feira, lá por volta das 3 da tarde, ele morre. Depois das 6 da tarde da sexta até 6 da tarde do sábado, é o segundo dia. Ele morre no primeiro dia, ele dorme, né? Já amortecido, já morto, no segundo dia, no Shabat, e ao terceiro dia, ele se levanta dentre os mortos. Então, não é que você tem que ficar analisando e fazendo continha de dia completo ou não completo. Você tem que analisar a simbologia, o que isso significa. Tá bom? Então, é uma tipificação da sepultura, onde o Messias, o Cristo, passaria 3 dias. Mateus 12, Lucas 9, 1 Coríntios 15, irmãos, há uma abundância aí de texto sobre a mensagem da cruz, né? E já disse várias vezes, há um vídeo já postado introduzindo a matéria. A pastora só introduziu. Eu penso que, acredito eu, né? Vamos ver se o Espírito confirma, que ela ainda vá ministrar outras implicações e decorrências da palavra da cruz. Bem, depois do terceiro dia, o que aconteceu? O grande peixe só restaurou Jonas à terra depois que o profeta entendeu e aceitou cumprir a missão para a qual Yahvé o havia escolhido e chamado. Meu irmão, minha irmã, não espere ficar passando por uma situação de morte ou por tribulação semanal ou mensal só porque você não está obedecendo o que Deus mandou você cumprir. Ele te deu uma missão, é para isso que você existe. Prefiro até dizer, para isso que você é. O seu ser é para isso, para realizar essa obra missionária, para a qual Yahvé o havia escolhido e chamado, você e Jonas. Em Salmos, as orações e súplicas eram tradicionalmente acompanhadas de votos e promessas, com ações de graças. Há vários Salmos. Jonas chega ao ponto máximo do entendimento espiritual. A salvação vem do Senhor. Agora preste atenção, essa frase, a salvação vem do Senhor, Deus é a salvação, é o nome do Senhor Jesus. É o nome. Jonas chega ao ponto máximo do entendimento espiritual. A salvação vem do Senhor. Nas palavras de Deus a Paulo, a minha graça te é suficiente. Ou, na sua Bíblia, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Essa é a segunda declaração confessional de Jonas, irmãos. Na primeira, primeiro capítulo, o profeta deixa bem claro que é hebreu e serve ao Senhor de terra e mares. Uma linguagem bem compreensível aos povos do Antigo Oriente, do Oriente Médio, Antigo Oriente Médio, pois acreditavam em vários deuses. Em todos esses povoados do Oriente Médio, eles acreditavam em vários deuses, com exceção daqueles que são fiéis em Israel. Né? A regra era o politeísmo. Mesmo assim, em todas essas histórias de divindades, há um ponto em comum. De modo geral, eles acreditavam em vários deuses, mas havia um que era maior, e o maior deles era supremo, era soberano, senhor da terra, senhor do mar, senhor do céu. Capítulo 3 nós vamos ver, capítulo 4 também, Êxodo 34, e Jonas enfatiza que esse é Yahvé a quem serve. Se você voltar para a mitologia egípcia, você vai ver também que há uma soberania, uma divindade soberana. Se você for para a mitologia grega, há também uma divindade soberana sobre as outras. Aí é uma tarefa para estudo posterior. Muito bem. Então eu disse duas coisas e vou repetir. Primeiro, quebrante-se. Só não se quebrante na hora de morrer. Quebrante-se hoje. Para quê? Para você poder cumprir a ordem que Deus deu, para você realizar a missão que Deus te confiou. Só lembrando que se você não faz isso, a sua vida é como o capítulo 1 de Jonas. Ela vira um tormento. Ela é um tormento para você, ela é um tormento para sua esposa, ela é um tormento para os seus filhos, ela é um tormento para os irmãos da igreja, ela é um tormento para as pessoas amigas, ela é um tormento até para quem não é amigo, como no capítulo 1 fica claro. Fica todo mundo atormentado. Então, converta-se, quebrante-se hoje e diga: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero realizar ao máximo possível a tua vontade. Coloque-se na mão dele e realize a missão, tá bem? Não faça isso em cima da hora. Eu estou lhe dando uma oportunidade, é pequenina, nossa missão é pequenininha, comparada com as grandes missões. E glória a Deus pela vida deles, né? Então aí há décadas e décadas, né? Mas eu estou dizendo, olha, inscreva-se num canal. Isso ajuda o canal? Ajuda. Então, está esperando o quê? Irmão, irmã, faça isso. Divulgue para um amigo. Divulgue para outra pessoa. A melhor forma de propaganda que nós temos é essa. Nós temos a Deus, o nosso Senhor, que vai fazer com que as pessoas divulguem esse canal. Às vezes eu tenho falado de pastores que têm grandes denominações e têm mais facilidade, sim, é um fato. Mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, Yeshua, a salvação está ao nosso lado e Ele vai fazer a divulgação, e Ele vai tocar em corações, e Ele vai gerar provisão para nós, Ele vai tocar no coração de alguém na hora que vê o que tem que fazer, né? Orar por nós, ele vai gerar pessoas orando por nós, ele vai gerar pessoas divulgando, ele vai gerar pessoas nos provendo. O Senhor é fiel. Estou falando de nós, mas há toda uma gama de cristãos. Há inúmeros trabalhos que você pode se envolver, há inúmeros. Muitos de excelente qualidade. E você deve investir nisso, né? Outros de qualidade razoável. Outros não. que você vê que é picaretagem. Não. Mas hoje é o dia de você se quebrantar, não é esperar a hora da morte, e depois de se quebrantar, seja fiel ao Senhor e cumpra a missão. Tá bem? Já falei para vocês de Jesus. Jesus cumpriu a missão que lhe foi confiada, não precisaria passar pelo tormento da morte. Então, por que que ele passou, pastor? Porque ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Por isso Jesus passou pela sepultura, para morrer a nossa morte e viver, e nos conceder a sua vida. Ele morreu a nossa morte como se fosse assim, o quebrantamento dele, a remissão dele, o derramado sangue dele, a entrega dele em caráter de substituição a nós todos antes de nós nascermos. Assim como o cordeirinho era feito na época dos sacrifícios lá do deserto, que substituía o seu dono, é nesse aspecto, substitutivo nesse aspecto, tá? O animalzinho não tinha pecado nenhum. Mas ele representava o dono. E Deus já fez isso preparando tudo para que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morresse a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Jesus viveu uma vida sem pecado, não precisaria morrer, mas ele morre pelo nosso pecado, a fim de que agora quem o aceita como salvador do seu pecado e senhor da sua vida possa vencer com ele. Ele já venceu o inferno e a morte. Agora, quem crê nele vence o inferno e vence a morte. E Jesus se levanta. No caso, ele não é vomitado pelo grande peixe em Nínive, mas ele se levanta ressurreto, encontra-se com seus discípulos e comissiona os discípulos, e os discípulos vão falar para os gentios. Nínive era uma cidade de gentios, não era uma cidade de hebreus. Estamos falando de um lugar que foi escolhido num período para ser a capital da Assíria. E Jesus levanta, encontra-se com seus discípulos, fica 40 dias com ele, perdão, 40 dias com eles. Depois, o Espírito Santo vem no 50º dia. No 50º dia, eles recebem poder e vão para Nínive, ou seja, eles vão para os gentios. E para mim e para você, é isso. Vamos nos quebrantar hoje. Hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de decidir por Jesus. Não nos quebrantar na última hora. Nos quebrantar hoje e realizar a missão a partir de amanhã. E não sabe como? Procure ajuda. Se quiser, mande uma mensagem para nós, mas há muita gente que pode lhe ajudar. E vá mais longe, quebrante-se. Em meio aos tormentos da vida, e você faça um teste, vê se esses tormentos, não é que nós vamos parar de ter problema, mas esse tormento por causa da não realização da missão acaba. Acaba. Então preste atenção. Hoje, quebrante-se, hoje, agora. E envolva-se com a missão. Tome uma decisão. Vou me envolver com a missão. Vou procurar meu pastor, minha pastora, e vou me envolver com a missão. Envolva-se. Faça isso. Porque os 3 dias já passaram. Jesus já levantou da morte. Já comissionou os apóstolos aos gentios, a todos os povos. E a promessa a Abraão já se cumpriu, todas as famílias da terra já podem ouvir, já podem ser abençoadas. Agora é necessário levantar mais um missionário. Deus comissionou você, Deus deu vida a você. Então, levante-se hoje. E se você quiser comprometer-se com essa pequena obra, comprometa-se. Comprometa-se. Eu disse a você como você pode fazer. Faça sim. E que em nome de Jesus, nós não precisemos ficar quase engolidos pela morte para na hora final nos arrependermos e depois só viver a vida eterna, mas sem ter desfrutado da alegria da missão. Que hoje ainda haja um grande quebrantamento e todos nós saiamos como missionários engajados, envolvidos, comprometidos em oração, em divulgação e em contribuição. Meu irmão, minha irmã, se você não tem uma outra obra, ou se você tem e é possível, pelo menos o primeiro item e o segundo é possível, tenho certeza. Ore por nós, mas ore levantando clamor. Levante um clamor. Nós estamos numa campanha, nova campanha de 21 dias diante do Senhor, levantando clamor pelas pessoas. Divulgue, eu disse a você, compartilhe com mais um, mais um, mais um, mais um. Grave no seu celular o endereço e compartilhe. E contribua. Aqueles que puderem, contribuam. Tem lá o nosso Pix, contribuam já, porque nós precisamos já para continuarmos firmes no anúncio do Evangelho sem ter nenhuma outra necessidade. Que Deus nos abençoe e que amanhã, ou se Deus permitir, amanhã ou outro dia, nós já faremos o capítulo 3. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, o poder para o envolvimento, para a conversão real, para lembrar de Deus, da aliança que tem com Deus, no ventre do peixe. Seja hoje sobre todos os cristãos que nos ouvem, independente da placa, porque placa não salva ninguém. Que todos os cristãos se envolvam, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder do Espírito Santo seja sobre nós todos e sobre todos nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.